Salvador, bom dia, o gol 9073. Gol 9073, muito bom dia. A informação em curso é a ECO, copia 360 para Guarulhos. Copia. Autoridade Salvador Guarulhos, liga 360. Decola vamos zero, curva direita, da Lei da Bridge à saída, via Block, Upsilon 10, Bridge. 5143, o transponder, controle opera 120, decimal 8. Está copiado. Guarulhos, Upsilon 360, autorizado. Decola vamos zero, curva direita, na rota será na saída da Lei, da Lei da Boa Bridge. Lá intercepta Upsilon 6, 5143, o transponder e o controle 20. A rota é Block, eu preciso voar 10, Bridge. Tá, então após ler, eu vou a Block. Eu preciso voar 1-0, Bridge, conforme a rota. Tá, ok, então vamos novamente. Então não será a Dial da Bridge, é isso? Dial da Bridge é a saída. Vai ser Block, eu preciso voar 10, Bridge. Aí temos uma coordenada aqui. Que deve ter no plano do senhor, que é o Upsilon 16, Belo Horizonte, Piratriz conforme rota. Não, tudo bem, a gente solicita a briga em rota então. Eu vou analisar o CFT, só cotejando novamente o bagulho 360, decola da 10, curva direita, da Elenda, bloco Upsilon 10, briga, Upsilon 16, se lá você usa o 5143, transforma 208, controle, vou analisar o CFT. Cotejamento correção e pronto, suspeccionamento. Demorado. Autorizado. Nave 073, pronto para continuar cancelamento na posição número 9. Voo 9073, com a equipe de solo, me chame para o táxi. Chama táxi, 9073. chegou 9073. 145 a bordo, 3,50, altere na rua Galeão. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Chame Torre, em 1,8,95, ajuste 1,0,2, bom voo. Via parte Índia, ponto de espera da 1,0 Torre, 1,8,95, confirmando, e 3,12, ódio. Salvador, gol 9073, quanto que era na 0 pulando? 9073, bom dia, autorizado, ingresso da colagem, gol no 0, 080, 109. A linha fala na 0, gol 9073. 6, controle 208, bom voo. Valeu, Eduardo. Flor de Salvador, bom dia, bom 973, decola 1500, escuta. O 973, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 na da EL, voo 9073, pode voar líder, direto? Mantenha a saída 9073. Vai manter, 9073. Controle, pode só confirmar por 9073, após ler a direita, vamos voar DOC ou voar direto bridge? Após ler da bridge com 9073. Ok, então após ler vai voar bridge 9073. 9073 vai direto Leda. É, direto Leda 9073, muito obrigado. O 9073, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna no 26 decimal 0. Ok, então chama 251-260, 9073, obrigado. Delta Virus.